rua vai até o entardecer. Talvez ela queira me levar nessas dunas em ondulações que descem de um modo singular. Tudo está ainda por passar, o tempo correndo a meu favor. Abrem-se nas ruas os sinais, assim como pétalas de flor. Hoje é segunda-feira, segundas mornas intenções. Hoje é quase primavera, seguindo as normas do meu coração. Essa rua vai até eu me esquecer daquelas mazelas pontuais. Posso demorar e me perder, posso te querer um pouco mais. Deixe que a tarde passe então e provoque patinas no céu. Não preciso mais que a canção, sem pressa, sem plano, sem adeus. Hoje é segunda-feira, segundas mornas intenções. Hoje é quase primavera, seguindo as normas do meu coração. Subindo a avenida, mudando a direção. Se eu jogar a vida no refrão, você, eu sei, vai devolver pra mim. Subindo a avenida, mudando a direção. Não espere que eu vá deixar você subir na multidão assim. Oh, não, não, não. Essa rua vai até lugar nenhum e eu passo por ela mesmo assim. Guardo suas interrogações nos dias que não me vejo a mim. Tudo está ainda por passar, o tempo correndo a meu favor. Abrem-se nas ruas os sinais, assim como pétalas de flor. Hoje é segunda-feira, segundas mornas intenções. Hoje é quase primavera, seguindo as normas do meu coração.